Rádio 12 de Maio, você ligado na melhor programação do seu rádio. Começou lá no norte e noroeste do Paraná mais um período de revoada das saúvas. Muita gente chama isso de revoada das formigas gigantes. A revoada dessa espécie de formigas é observada em cidades lá do norte e noroeste paranaense. E segundo os especialistas, esse é o período de acasalamento, por isso elas saem dos ninhos. Fenômeno natural que acontece todos os anos, mas que ninguém gosta que aconteça, porque é muito chato, né? As formigas saúvas, formigas gigantes, como são conhecidas, acabam não sendo assim uma coisa boa para a população daquela região. Acontece todo ano, mas ninguém gosta que aconteça. Elas não têm a simpatia da população. Como é que haveriam de ter, não é? Formiga graúda, a formiga saúva, se picar, nem se fala do problema. Esse é o prefixo da informação. Rádio 12 de Maio, 630 kHz. ZYJ 800. Qualidade e credibilidade desde 1980. No ar, correspondente RDM. Prefeitura de São Lourenço do Oeste garante instalação de rede de distribuição de água em comunidades do interior. Atenção, papais e mamães, tá na hora de vacinar os seus filhos. O Brasil tem um dos maiores programas de vacinação do mundo. E chegou a hora de atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. De 1º a 29 de outubro, procure um posto de vacinação e leve a caderneta. São 18 tipos de vacinas para proteger seus filhos e sua família. Movimento Vacina Brasil, é mais proteção para todos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Correspondente RDM em uma hora. Você ouviu Correspondente RDM. Momento de Super Bandas. Eu tô ligado na melhor. É a Rádio 12 de Maio. Aqui só toca sucesso. A frequência regional da informação. Rádio 12 de Maio. Aumente o seu volume. Aumente o volume do rádio para ouvir o melhor da música das bandinhas. Alô, meu povo! Super Bandas no ar de novo, aqui na Rádio 12. Boa tarde para vocês todos. Em seguidinha, o desfile musical das bandinhas do Sul. É a valorização que a 12 dá para a música regional do Sul do Brasil. Gente da cidade, gente do interior ouvindo a gente para curtir a música das bandinhas, hein? Então tá, vamos começar. Atenção, mamães e papais! Acaba de chegar o Forte Kids, o mais novo suplemento para o seu filho. Forte Kids é o aliado número 1 da criançada, fornecendo muito mais ferro e fósforo para auxiliar no combate à anemia infantil e ainda fortalecer o organismo do seu filho. Se a pequena ou pequeno não quer comer, não se estresse. Forte Kids abre o apetite e cuida para que o seu bem mais precioso tenha as principais vitaminas e minerais em dia, entregando mais saúde e um crescimento saudável. Forte Kids, porque sua criança merece. Não perca a oportunidade de comprar o seu lote urbano em 40 vezes com parcelas mensais fixas. Financiamento direto com o Cominete Corretor de Imóveis. Com o escritório na Travessa São Pedro 931, em São Lourenço do Oeste. Telefone 3344-1396 ou pelo WhatsApp 99942-3443. Comprar é bom e economizar é ainda melhor. Por isso vá a Móveis Geron e comprove. Forno elétrico 56 litros apenas R$ 499,90. Cortador de cabelo somente R$ 52. Colchão molas ensacadas mais box apenas R$ 1.228. Livreiro colorido somente R$ 285. Guarda-roupa 6 portas com gavetas e espelho apenas R$ 759. E a entrega é gratuita. Móveis Geron tem muito mais para você. 3344-1299. WhatsApp 99928-8040. Acompanhe-nos também nas redes sociais. Rádio Doce de Maio, você ligado na melhor programação do seu rádio. Fechamos o show de variedades, abrindo o baú musical da Rádio Doce. Flashback. Jambalaya na voz de Larry Loman, fechando o show de variedades. Vem aí as notícias com o João e depois voltamos na volta a música das bandinhas.